Agradecidos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos aqui presentes, que nos receberam com tanto carinho nesta noite, curando nossas almas, nossos corpos e mentes. Senhor, nós pedimos mais uma vez que suas bênçãos se derramem sobre este ambiente, sobre cada pessoa que passou por aqui, que todos nós possamos, Mestre, encontrar a paz e a renovação, encontrarmos o caminho que nos leva a Ti. E pedimos também pela nossa grande família humana, esses milhões de espíritos encarnados e desencarnados que habitam este mundo abençoado, que chamamos de Terra, mas que devemos também pensar que é o nosso lar, na casa infinita do Pai, que é o Universo, que possa haver paz, possa haver renovação, Senhor, em nossas vidas. Que a humanidade possa sonhar com dias melhores, mas que possamos, sobretudo, trabalharmos para que esse novo mundo, mundo de regeneração, possa se apressar. Que o Senhor possa visitar em cada local onde haja uma dor, um soluço, uma lágrima, possa visitar e trazer novas esperanças aos nossos irmãos que sofrem. De nossos corações, Senhor, apenas a gratidão por tudo que o Senhor nos oferece, por tanto que nos é permitido conhecer do Seu Evangelho e dessa doutrina luminosa que é o Espiritismo. Que essa mensagem consoladora possa chegar a todos que necessitam. E agradecidos mais uma vez, Mestre, pedimos que nos leve ao Pai, que possamos sentir a Sua presença e do fundo de nossos corações possamos mais uma vez dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças te damos.